olhar. A vida me contava mais do que a viela escura, mas me provoca loucura, é só mais uma dádiva. Ailton Produções. Produções. Se o banco de trás virar ele, se eu já repeti várias vezes esse som, daqui pras quatro é luz, a janela vai tremer na rua toda. Desculpinha longa, vou deixar insônia. Mas quem dorme sonha, quem vive realiza, eu elevo o nível. Desculpinha longa, vou deixar insônia. Mas quem dorme sonha, quem vive realiza, eu elevo o nível. Não me passei, mas passei bem sincero. Não sei o que cê acha, mas sei bem o que quer. Vou pra trás do que importa, outra parte eu espero. Hoje ganho o mundo e depois um P12 amarelo. Viva seu sonho, foda essa insônia. A gente aprende, a gente apanha. Bagulho de trás é Babilônia. Mais um residente dessa longa vida cigana, cara. Parte pro dia seguinte, vai desculpando. Minha longa de insano, fim de semana. Carreta tripulada, firma muda de cena. Incerto de perder no jogo quando na manja se ganha. Se o bagulho de trás virar rei, se eu já repeti várias vezes esse som, daqui pras quatro é luz, a janela vai tremer na rua. Ailton Produções. Produções.